estamos indo embora. No próximo jogo nós estaremos presentes com toda a nossa equipe, comandada por Lázaro Walter Alvise. Até lá, amigos! E lembrem-se, esporte, música e notícia é aqui. A cultura tem a obrigação de bem informar.